amigo de infância e penso que não tô na prisão, tô dentro de um caixão. Então saiba, meu irmão, porque não legalizando, eles precisam que alguns de nós virem ladrões. O pai não suba o morro se você não se garante, como conseguir então? Não tô com essa máquina extorsiva de um lado miserável. De outro polícia um homicida, eu nunca vi um policial trabalhando de verdade. São verdadeiros inimigos da liberdade. Polícia civil federal só atacam um traficantes que na verdade são destas de ferro, de gente importante, militares e por isso sempre está eleito. Estão movidos com tráfico, mas nunca foram presos. Enquanto o povo na rua vai sendo maltratado, ficam mostrando um idiota que foi sequestrado, que só negou, escravizou, quem sabe até matou. E o pobre que não pediu isso foi quem pagou. Pede que façam um paz, mas sem conveniência, ensinam as crianças somente a violência. Aí cresce um cidadão sem ter o que comer, sem nem um pouco de cultura pra poder sobreviver. A liberdade de expressão, direito constitucional.